sentido. Quero ganhar o tempo perdido. Esperei demais, nada aconteceu. Mas tudo bem, o culpado fui eu. Me arrependo do tempo que perdi. Olho pra trás, ainda bem que saí. Uma companhia não aguentava mais. Lá na quebrada envergonhei meus pais. Bola pra frente, rumo na minha vida. Sem rumo norte, eu sou sem despedida. Deixei tudo de ruim, não, não, não quero mais. Eu vou subir, sei que sou capaz. Quem é do bem sabe que eu tô falando. Quem é do mal aí, malandro, vai andando. Aqui secou o pra você, não tem mais nada. Segura aí, DJ Jamaica na parada. DJ Jamaica na parada. Sigo o conselho de seu irmão. Se fosse bom eu ainda estava lá. Eu tô de boa sem levar. Cabeça limpa, olha que eu tô legal. DJ Jamaica tá na área, eu tô legal. Curti de boa, pode crer, eu sou cristal. Mandei ideia legal. Demora aí, chega mais pra lá. Eu não posso de você me aproximar. Me controlei demais, não vou olhar pra trás. Foi o mesmo que fugir de Alcatraz. Quase tudo eu perdi por sua culpa. Fui julgado e humilhado no meio da rua. Lá fora é o inferno, eu não quero voltar. Sobreviver de ratatá, não vou arriscar. Tem muita coisa em jogo, não ando em matilha. Tem muita coisa em jogo, minha família me apoiou. Da rua me tirou, não quero ser exemplo, mas que vou, vou. E tem mais, ainda tem muito mais. Não vacile, ainda é tempo de voltar atrás. Eu tô de boa, tô aqui, não vou embora. Quer saber então?